Este é o Segurança Legal, episódio 107, gravado em 3 de agosto de 2016, O Homem da Internet. Neste episódio, vamos discutir a influência da tecnologia no comportamento das pessoas no cotidiano digital. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou Guilherme Goulart e aqui comigo está, adivinhem, Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Olá, eu fico preocupado com o seu adivinho, já pensou daqui a pouco? E agora está comigo, adivinho, né? Não, não é o Vinícius. Poderia ter mudado um dos participantes. Né? Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação dos ouvintes por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição de todos pelo Twitter, no @segurançalegal, pelo e-mail podcast@segurançalegal.com, pelo Facebook, facebook.com/segurançalegal, e também pelo iTunes. No nosso site você encontrará links para todas essas referências. Para ir direto ao resumo de notícias, vá para 27 minutos e 10 segundos. E para ir direto ao assunto principal, vá para 41 minutos e 45 segundos. Vinícius, antes de irmos para o contato dos ouvintes, eu queria retomar aqui. A gente tentou fazer isso e fazia isso há alguns episódios, né? Algumas dezenas de episódios atrás, que era dar indicações de livros, de filmes. Verdade, né? A gente fez isso algumas vezes e parou, né? A gente poderia voltar a fazer isso, né? Porque a gente sempre, entre nós, a gente tá sempre trocando. Ah, tem vídeo tal, tal filme, tal livro e tal. Então, de repente, poderíamos retornar a isso. E eu, hoje, eu gostaria de indicar um podcast de um amigo meu, o professor Juliano Madalena, professor de Direito também, oriundo da URGS. E ele criou um podcast chamado Reexame Necessário. reexamenecessario.com.br, vou colocar lá no show notes, e é um podcast assim que trata sobre assuntos mais da sociedade, realmente uma coisa mais assuntos políticos, né? Agora os primeiros 3 episódios do podcast fala sobre segurança pública e ele trouxe 3 convidados para falar sobre esse problema, né? Na perspectiva aqui do Rio Grande do Sul. Então, eu recomendo quem se interessa sobre essas questões mais políticas, assim, com um viés jurídico também, porque os participantes são da área jurídica, fica aí a indicação do podcast Reexame Necessário. Vinícius, contato dos ouvintes, aqui temos o primeiro, o Jefferson Alves, pelo Twitter. Isso, o Jefferson Alves escreve o seguinte: Segurança Legal, quanto ao episódio 105, que a gente estava falando a respeito da regulamentação das profissões relacionadas à TI, né? Ele diz assim que há serviço sim à sociedade. Ele diz assim: os técnicos que atendem a domicílio, o cidadão abre as portas de sua casa e ainda disponibiliza o acesso ao seu PC. Veja a importância da legalização, no sentido, na verdade, não é legalização, é regulamentação, né? Sim. Nesse aspecto, né? Porque legalização seria se fosse algo ilegal que já sendo feito e aí tivesse sido legalizado, né? Mas, felizmente, não é. Só explico o contexto aí, Vinícius. Porque é o professor Bigonha, que foi o convidado da SBC, ele falou que há certos serviços aí que a gente fala, o técnico que vai até a casa da pessoa e tal, né? Aí ele fala, isso é assim, uns serviços menos especializados e tal, que seria uma das justificativas que nós teríamos dado para a regulamentação também, né? Não, para que não fosse necessário regulamentar esses, essas atividades, né? E o que o Jefferson Alves diz, na opinião dele, o contrário, né? Que é a importância muito grande que deveria sim haver a regulamentação, né? Mas Jefferson, é uma coisa, isso é um assunto bem delicado, porque se a gente for regulamentar, vamos dizer assim, esse tipo de atendimento, né? Aquela questão do técnico, que às vezes é até um menor de idade que saca bastante de computador e tal, que já montou o seu e tal, e vai lá fazer vai ajudar uma pessoa, né? Numa empresa ou mesmo em casa, né? É bem complicado a gente querer regulamentar essa ação, né, pontualmente. E eu diria que a gente tem um problema maior, maior ainda, com relação às empresas de, que dão assistência técnica. Sim. Né? Que são inúmeras, né? São, tá cheio de empresa por aí que faz, presta esse tipo de serviço. E eles lidam, e aí eu concordo contigo, lidam com coisas que é muito pior do que abrir a porta da casa simplesmente, né? Uhum. Mas lidam com o disco rígido das pessoas, né? No computador delas, que tem informações extremamente sensíveis. E aí, como não há nenhum tipo de norma, né? A não ser a questão da ética, digamos assim, que deveria existir em qualquer trabalho, né? Às vezes as pessoas têm seus dados vazados, seus dados copiados por uma questão de backup dentro da assistência técnica. Até a gente gravou, inclusive, lá no início do Segurança Legal, a gente gravou um episódio sobre isso, né, que é a responsabilidade das assistências técnicas, se eu não estou enganado. Tá? Foi o episódio número 4. Foi bem no início, tá? Vale a pena ouvir, porque a gente justamente coloca esse problema todo. Mas nessa perspectiva da regulação, o fato de você ter a empresa que presta o serviço de assistência técnica, você tem a responsabilidade da empresa, já que o direito traz, né? Que é justamente o que o professor Bigonha colocava. Né? Você já tem a empresa por trás. Então você não precisaria regulamentar a atividade, porque é a empresa que faria esse cuidado, que tomaria o cuidado e que responderia por eventuais problemas, né? E no caso do técnico que atende em casa, como ele colocou, eu vejo bem difícil de fazer esse tipo de regulamentação. Certo. Um grande abraço, Jefferson. Só para constar aqui, Vinícius, é Jefferson mesmo. Nós lemos errado o nome dele. É Jefferson, desculpa. Não Jefferson. Jefferson ou Jefferson agora? Jefferson Alves. Nos ajude, Jefferson. Por favor, nos retorne, nos corrigindo, que a gente vai colocar correção no próximo episódio. A próxima mensagem, Vinícius, vem do Gutenberg Carvalho, que deixou um comentário lá no episódio 104, Buffer Overflow. Ele coloca o seguinte: olá, equipe de Segurança Legal. Essa semana descobri vocês pela pesquisa que fiz no Google sobre segurança da informação. E vocês são nota infinita. Opa! Legal. Coisa boa. Eu sou o porteiro noturno e adoro tecnologia. Tanto gosto que passei no vestibular da FATEC com 39 anos. Olha só. Vamos lá, né? Não tem que haver nenhum tipo de preocupação com a idade, né? Ah, não, claro. Pelo claro. Amor de Deus, sempre, né? Até porque é que eu entendo o que ele diz, em geral é um mercado muito dominado por pessoas mais jovens. Isso, né? Exatamente. Mas a gente precisa sim de diversidade, de mais experiência, né? É sempre legal quando os jovens conseguem conviver com um colega que tem uma idade um pouco maior, assim, todo mundo melhora com isso e aprende com isso. Mas tu vê, né? 39 parece que o cara é muito velho, cara. Não é. Não é. É nossa idade, né? Não, eu não vou revelar a minha idade. Gostaria de que me tirasse uma dúvida que tem. A dúvida do bug do password, vocês tiraram com louvor. Mas tenho uma que acredito que já deva estar acontecendo. Os bancos acham que está bom o meio de aumentar, de autenticar transação bancária por SMS. Só que vocês não concordam que com a gíria social e um aparelho que captura essas mensagens SMS, não seria melhor procurarem outro meio de segurança? Esse meio de segurança já não estaria ultrapassado? Obrigado. O SMS, a gente sabe já de muito tempo que não é seguro, né? Isso é uma coisa... É um ponto pacífico, né? Ou seja, todo mundo sabe que o que vem no SMS não é algo secreto. Né? A gente tem esse primeiro ponto. O segundo ponto é que a tecnologia para se capturar SMS, para se capturar SMS, mesmo ligações telefônicas, né? Ela está bem disponível. Né? Tem os tal dos email catchers, que é o nome técnico para esse tipo de equipamento, né? Uhum. Que ele faz uma célula, ele simula uma célula, uma estação rádio base de celular, e o celular, como o sinal dela é mais forte do que a antena, vamos dizer assim, verdadeira, né? Uhum. Teu celular se conecta nessa rádio base e essa rádio base se conecta na antena verdadeira, na rádio base verdadeira. É que as forças de investigação investiram nesse tipo de equipamento também aqui para a segurança das Olimpíadas. Mas, assim, ó, é algo que tu... Que tem gente vendendo no eBay, tá? Uhum. Assim, é algo que tá se tornando cada vez mais comum. Então, sim, a coisa é complicada à medida que esse tipo de tecnologia fica à disposição. Agora tem um detalhe, né? Isso tudo só acontece, a gente já comentou isso em episódios passados, porque se optou, né, por não dar a devida segurança à comunicação do esquema de telefonia celular, né? Se colocar uma segurança adequada. Tanto é que existe tecnologia para que a gente tenha uma proteção assim, similar a uma criptografia de um chat, por exemplo, né? Que gera tanta confusão, né? E, inclusive, isso chegou a ser implementado por algumas empresas na Europa, e os governos demandaram a desativação do sistema, porque impedia a interceptação. Que é a grande discussão de hoje, né? Sobre os limites da interceptação para os estados. Cada vez mais estão tendendo a achar, e o Ministério Público Federal da Bahia disse essa semana, Vinícius, né? Foi essa semana que eles disseram, né? Que, por exemplo, o WhatsApp estimula a criminalidade. Então é complicado. Agora tem uma outra coisa. Houve um incidente recente, também essa semana, com o Telegram, que explorava justamente a questão do SMS, né? Sim, exatamente. Exatamente, o SMS não é seguro. Né? E cada vez mais a tecnologia para se interceptar isso está à disposição. Mas é bom a gente reconhecer também que entre essa medida de SMS e nenhuma medida de segurança adicional, claro, melhor é essa, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, uma outra medida que eu diria que é quase tão fácil, né, de fazer quanto a SMS e muito mais efetiva é aquela que está relacionada ao uso de aplicativos em smartphone para autenticação. Então, hoje em dia, o cliente do banco, a maioria, acredito eu, né, tem um smartphone. Né? Ainda que seja um modelo atrasado, um modelo, né, defasado, etc., tem um smartphone. E esse tipo de aplicativo para fazer segundo fator de autenticação, né, para usar o telefone para autenticar uma transação que você está fazendo via internet ou coisa parecida, ele já é bem difundido, tem vários bancos que já utilizam, e dá para fazer de forma segura, seja bem mais segura do que envio do SMS. Então, já que é uma coisa que está tão facilmente disponível, eu não entendo o porquê que ainda insistem no SMS. Né? Se a maior parte dos bancos já tem aplicativo, porque já coloque no seu próprio aplicativo ou usem um autenticador de terceiro. Pode não ser a melhor coisa do mundo, entende? Tipo, o Google Authenticator. Mas se você utilizar isso, já melhora bastante a segurança. Claro, sem dúvida. É o velho problema da gente ter que confiar em alguém em segurança, né? Em algum momento a gente ainda vai ter que confiar em alguém, claro, que seja no dono da plataforma. Exatamente, não tem jeito. Interceptar, né? Gutenberg, obrigado, continue conosco. Grande boa abraço. Sorte agora na sua nova empreitada, que é a Faculdade de Tecnologia aí no Rio de Janeiro. Um abraço. O Jefferson Souza Macedo, Vinícius, deixa um comentário lá no episódio 72, Astrólogos da Segurança da Informação, um episódio que nós gravamos com o nosso amigo Carlos Cabral, em função de um texto de mesmo título que ele escreveu. O que que disse o Jefferson, Vinícius? Diz o seguinte: chega o episódio 72, caminhando rumo a 100% dos episódios estudados. É bom e rápido, hein? Já tá no 107. E ele diz assim, entre parênteses, sim, estudados novamente, né? Risos, né? Ah, sim, legal. Foi aquela pergunta que a gente fez, estudados. Eu falei, é um trocadilho e tal. Ele disse, sim, estudados. Estudados, né? Estudados, coisa boa. Legal. O trabalho de vocês me gera uma série de anotações e temas para palestras e papers nos quais tenho trabalhado ultimamente e por isso preciso de profundo estudo. Obrigado por compartilharem conhecimento conosco. E ele continua, vamos ao que interessa. Minha impressão, se eu não conhecesse, mesmo que superficialmente, esse mundo das consultorias, teria sido ruim após os comentários que escutei no episódio. No entanto, acredito que faltou destacar o lado positivo de consultorias como as Big Four e outras de renome. Conheci diversas pessoas que frisam a fama de tais consultorias, a fama delas exigirem, né? Muito resultado e jornadas exaustivas de seus empregados. No entanto, acredito que faltou destacar o reflexo positivo dessa exaustão nos currículos dos profissionais. Bom, exaustão, eu vou comentar já aqui, tá? Você exaurir alguma coisa, eu não consigo nunca ver como positivo, tá? Sim. Então, o próprio conceito de exaurir alguma coisa, pior ainda tu exaurir uma pessoa, né? eu já não vejo como positivo, mas vamos lá, tá? Agora, deixa eu fazer um contraponto. Claro, então, claro. Isso é muito particular, né? Como você encara o mundo. Exatamente, exatamente. Na sua perspectiva, eu concordo contigo, sabe? Eu também não acho positivo, mas é uma coisa muito pessoal. Tem pessoas que acreditam que e tem como tarefa de vida serem exauridas pela sua profissão. Sim. Né? E se isso representa para a pessoa algo a ser perseguido, né? Em busca, sei lá, de um sucesso profissional, alguma coisa assim, nós não temos o direito de dizer que isso é errado, né? Não. Claro, nós temos o direito de dizer que nós não concordamos. Mas isso não fecha muito. Mas talvez a gente esteja errado, né? Mas aí tu tá usando o teu próprio argumento contra ti mesmo, né? A gente não tá dizendo que a pessoa tá errada, claro. Que a pessoa é diferente. É. Aí tu tá dizendo, não, mas talvez a gente esteja errado. Não, acho que não tem. Na opinião de cada um, o outro uh-huh. que pensa diferente talvez esteja errado. Né? Sim. Nós mesmos já trabalhamos com pessoas que tinham essa coisa de se exaurir, assim, ao sim, máximo possível. Sim, como... sim. O objeto máximo de ser perseguido, né? Assim, cada um sabe o que lhe traz felicidade, né? Cada um sabe. Né, o que preenche a sua vida, né? O seu telos, né? O motivo da sua existência. Mas isso não quer dizer também que o esforço pessoal, e eu acho que talvez seja isso que o Jefferson esteja falando, né? A questão do esforço, da gente valorizar o esforço pessoal, isso também é importante, claro, né? Claro, não. A gente tá sempre batendo nisso. Né? Você fazer alguma coisa com afinco, com dedicação, isso é extremamente louvável, faz parte da ética da vida. Uhum. Agora, o que pra mim não fecha essa questão de que a pessoa tem que se exaurir, entende? Sim, mas ele disse pra gente falar sobre os aspectos positivos. Ok, vamos lá. Aí coloca assim: vejo uma grande maioria de profissionais que passaram por consultorias como esta sendo disputados a tapas por grandes empresas. Eu, particularmente, estou muito bem profissionalmente. No entanto, sinto que se eu tivesse aceitado a oportunidade que tive no passado de ingressar em uma dessas consultorias enquanto pude, teria alcançado a ascensão mais breve do que eu imaginei. Tá, eu sei que é pra falar dos pontos positivos, tá? Mas dos pontos positivos. Mas daí eu vou deixar uma pergunta aqui depois dessa frase do Jefferson. Uhum. A que custo, Jefferson? A que custo tu teria conseguido uma ascensão mais breve do que tu tinha imaginado? Qual teria sido o custo pra ti? Bom, ok. Sim. E aí ele continua. Qual é a opinião de vocês a respeito dessas consultorias, olhando somente o lado positivo da situação? Ok, somente o lado positivo. Primeiro, eu acho que você está numa grande empresa de consultoria, você tem a chance de atender grandes clientes. Sim, claro. Conglomerados empresariais que você jamais conseguiria atender sozinho ou com uma pequena empresa. Uhum. E aí você consegue uma experiência que só uma grande empresa dessas pode te fornecer. Eu acho que esse é um lado positivo. Você consegue viajar bastante, você, né? Ah, mas isso tu consegue também. Consegue, Mas, não, assim, mas eu tô. A gente tá vendo os lados positivos, né? Não, é que isso não é exclusivo de. Né? Não tem que ser necessariamente uma empresa gigante. Ele não pediu pra ver o exclusivo, ele pediu pra ver os lados positivos. Né? Ah, sim, ok. Perfeito. Você viaja bastante, você tem contato com muita gente diferente. Exatamente por esses conglomerados empresariais gigantescos. Estarem espalhados pelo mundo, você tem contato com culturas empresariais muito diferentes. Uhum. Eu acho que tudo isso com experiência de vida é legal, e como experiência profissional, então, nem se fala. Claro. Eu acho que isso é muito interessante. Eu acho que esse é um dos principais pontos positivos que eu viria, Guilherme. Sim, um dos maiores, assim, que eu viria. Uhum. E claro, e talvez justamente por essa experiência que você adquire, por essa experiência de vida e experiência profissional, você se torna um profissional cobiçado pelo mercado. Claro. Né? Eu acho que isso é muito interessante, sim. Acho que esse é o lado positivo da coisa. Uhum. Legal, Jefferson, obrigado pela sua mensagem aí. E esse é um assunto complicado. A gente já demonstrou a nossa opinião sobre isso lá no episódio 72. Mas é sempre bom ver do outro lado, né? Eu sempre gosto desse exercício de de ver o outro lado, ou ver a opinião contrária do que a gente pensa, né? É sempre legal fazer isso. É, o que nos incomoda um pouco é o argumento de autoridade, né? Que a gente comentou lá no 72. Uhum. Sim, é. sim. Agora, também demonizar é errado, né? Uhum. Sim. Então, eu acho que a gente sempre tem que ver o lado positivo das coisas quando há, né? Obrigado, Jefferson. A próxima mensagem. Um grande abraço, Jefferson. Do José Rafael Braga, que deixou um comentário no último episódio, 106, né? O que que disse o José Rafael? É, o José Rafael, a primeira frase dele que entrega é que ele é aqui do Sul, né? Uhum. Boa noite, guris. Boa noite. Bom dia. Na noite sobre o WhatsApp... Opa, na notícia sobre o WhatsApp, o correto seria dizer que a empresa se recusou a entregar as informações ou que ela não tem essa informação que foi requisitada. Um abraço. José, eu tava lendo esses dias aquela carta do Ministério Público Federal, uhum. né? aquela carta aberta, né? Eles explicando Sim. o que tá acontecendo com relação ao WhatsApp. E acho que está acontecendo as duas coisas. Estão se recusando e entregar certas informações e eles não podem entregar, em tese, outras informações. Uhum. Quais informações que eles estão se recusando a entregar? Metadados. Que isso certamente eles têm. Quem falou com quem e quando falou, eles, sem dúvida nenhuma, eles têm. E te dizer, eles têm que fornecer isso, sim. Mas segundo o Ministério Público, não estariam fornecendo. É, né? Eles não estariam fornecendo. Eles têm que fornecer, sim. Se existe um mandado judicial, né, eles têm que fornecer essa informação, ponto final, acabou. Né? Uhum. E isso eles não estão entregando, estão se recusando a entregar isso. Né? E essa é uma demanda justa, digamos assim, né, dos nossos investigadores. É possível de ser cumprido. E possível, plenamente possível de ser cumprido. Né? Eles não estão cumprindo porque não querem. O outro ponto, né, é a informação que eles não têm. E aí, assim, se de fato eles cifram a informação fim a fim, a comunicação fim a fim, né, e fazem isso direitinho, né, tecnicamente da forma correta, não há como eles interceptarem, não há como eles terem acesso ao conteúdo das mensagens. Sim. E aí eles não têm a informação para entregar. Para eles terem acesso a essas mensagens, eles têm que ou implementar alguma porta dos fundos no aplicativo, aquela velha discussão de criar uma Sim. porta dos fundos para quando, Sim. né? E isso vai criar um problema que, inclusive, segundo o Demigético, vai ser explorado. Assim, não existe mecanismo alternativo de acesso, vamos dizer assim, que viole a segurança que não vá ser abusado, né? Segundo o Demigetti. Que não seja abusável, né? É. Então, são as duas coisas. Eles estão se recusando a entregar informações que eles têm e deveriam entregar, e a priori, se o que eles estão dizendo é verdade, eles não têm a informação das comunicações em si, dos dados, né, do que foi dito nas conversas. Então, são as duas coisas. Eu acho que, do ponto de vista prático, impedir empresas ou pessoas que utilizem a criptografia com o argumento de que isso favorece o crime é considerar algo ruim, essencialmente ruim, pelo fato de eventualmente isso ser usado para fins ruins. Uhum. O Aristóteles já dizia isso. O fato de algo ser utilizado para um fim ruim não torna aquilo ruim. E aí a gente tem que fazer a sociedade é cheia desses exemplos, né? Bandidos utilizam carros para fugir da polícia. Uhum. Né? Eu vou usar essa citação de Sócrates, tá? Contra ti agora quando a gente entrar no assunto do episódio. Tá, certo. Fique registrado. Certo. Então, outro exemplo é a própria questão dos capacetes, né? Um ladrão pode usar um capacete para que não vejam o seu rosto e nem por isso você vai proibir o uso de capacetes, porque a grande maciça maioria das vezes ele é utilizado para finalidades positivas, né? E a gente acaba com isso desconsiderando todas as outras possibilidades de investigação policial, né? Uhum. Dizendo que agora as coisas só podem ser investigadas em função da violação da criptografia, né? Ou seja, sem violação de criptografia, todas as alternativas de investigação ficam impossibilitadas, né? De repente, se desconsidera o fato de que a polícia e o Ministério Público sabem quem está falando com quem e o que estão planejando. Uhum. Veja, e esse é um dado importante. E mesmo assim, eles dizem que, mesmo sabendo quem são as pessoas e o que está sendo planejado, mesmo assim, eles dizem que há necessidade de violação da criptografia. Eu acho que do ponto de vista prático é algo... países que já fizeram, tentaram fazer isso, não conseguiram. Os próprios Estados Unidos tentaram fazer isso lá na época da Crypto Wars, né? Uhum. E não conseguiram. Países hoje autoritários pensam dessa forma. E em última análise, um Estado só conseguiria fazer isso de verdade se ele proibisse o uso da criptografia pelas pessoas comuns. Porque uhum. é impossível você impedir o uso de mecanismos de comunicação criptográfica, a não ser que você torne crime o uso disso. E aí a gente entraria no rol de estados totalitários, né? Ai, ai, ai, que você dá um medo. Vamos lá. Um grande abraço, José. E o último é o nosso amigo Arquimago, que também deixou um comentário lá no episódio 106, uhum. Robotopia. Ele diz o seguinte: sobre as doações e financiar o podcast, eu pagaria para ouvir vocês. Legal. Temos dois, temos dois. Mas peço, se acontecer, usar plataformas nacionais onde não pagamos IOF e ficamos à mercê da flutuação das moedas. Ah, muito boa essa indicação dele, né? É, boa. O Patreon, eu acho que é assim, né? Internacional, e você paga IOF, né? Ah, sim, né? Eu acho que sim, né? Sim, acho que sim. A gente, na verdade, como a gente colocou no outro episódio, a gente tá avaliando isso. Talvez a gente deva tirar um recesso aí, né, Guilherme? Sim. Para refazer, para dar uma mexida no site do podcast. E aí nós vamos parar para pensar sobre isso, né? Sobre esse rumo aí. E, mas a gente aguarde que nós daremos notícias sobre essa possível alteração. E obrigado, Arquimago, pelo teu apoio. E pela dica, né? E pela dica. Então, Vinícius, vamos ao resumo de notícias com o nosso amigo Fábio Assolini com as notícias da quinzena. Resumo de notícias com Fábio Assolini. Aqui estamos com o seu resumo de notícias no podcast Segurança Legal. E nesta edição, ataques contra usuários do Telegram, ataque de phishing via SMS no Brasil, briga entre desenvolvedores de ransomware, vazamento de dados no Yahoo, ataque cibernético contra aeroporto, dedo 3D desbloqueia celular, entre outras notícias. E vamos a elas. Em ataque no Irã, 15 milhões de usuários do Telegram têm seu número revelado. Informações da agência de notícias Reuters dizem que hackers iranianos foram capazes de identificar o número de telefone de 15 milhões de usuários do Telegram no país. Entre eles estão jornalistas, ativistas políticos, entre outros. Para nós termos uma ideia do tamanho desse ataque, no Irã existem cerca de 20 milhões de usuários do Telegram, ou seja, 75% dos usuários desse aplicativo foram afetados pelo ataque, que foi confirmado por especialistas da Anistia Internacional. É bom lembrar que o Telegram se anuncia como um aplicativo super seguro de comunicações, usa criptografia ponta a ponta, mas que essa criptografia ela não é ativada por padrão, como é, por exemplo, no WhatsApp. De acordo com a Anistia Internacional, o ataque se baseou no uso de mensagens e SMS que são enviadas para ativar as contas dos usuários. Quando o usuário se loga num novo telefone, um SMS é enviado para confirmar o login e esse SMS pode ser interceptado por companhias telefônicas, obtidos por cibercriminosos ou até mesmo por um governo de um país não democrático. Depois que esse código SMS ele é obtido, os atacantes conseguem então logar na conta do usuário usando um outro dispositivo. Para se proteger desse tipo de ataque, basta não usar o recurso de autenticação via SMS. se valendo apenas do velho e bom nome de usuário e senha. Bastante preocupante um ataque desse. E por falar por autenticação SMS, o NIST, que é um órgão de regulamentação do governo americano, é mais ou menos como a nossa BNT aqui no Brasil, eles publicaram essa semana um estudo onde eles não recomendam mais o uso de sistemas de autenticação via SMS, justamente por serem inseguros e pela possibilidade de interceptação desse tipo de mensagem. Uma das explicações dadas pelo NIST é que serviços de VoIP podem se passar por números de telefone e assim receber essas mensagens de SMS e burlar esses sistemas de autenticação. Ataques que nós conhecemos como Man in the Middle, né? A autenticação via SMS ela é bastante usada por muitos serviços populares na internet, serviços de webmail, redes sociais, né? E são serviços bastante populares, né? Infelizmente, o NIST ele não recomendou nenhum outro padrão que possa substituir o uso do SMS, mas aí é interessante nós observarmos que existem alguns serviços como o Google migrando sua autenticação para OOTPs, né? Usando, por exemplo, o Google Authenticator, que é um aplicativo bem legal, que vai gerar lá uma senha temporária num aplicativo instalado no seu celular, ao invés de mandá-la por SMS. Ataques de phishing via SMS afetam usuários de mobile banking no Brasil. Ainda nesse tema SMS, cybercriminosos brasileiros estão ativamente usando esse canal de comunicação para disseminar ataques de phishing. Basicamente, o ataque se baseia no envio em massa de mensagens SMS, informando aí supostos bloqueios de contas ou bloqueios de cartão de crédito, e a mensagem sempre vem acompanhada para um link que leva para um site de phishing, já no formato móvel e que, claro, pode ser aberto e visualizado em qualquer navegador, em qualquer sistema operacional móvel. O ataque é bastante bem sucedido, justamente porque o SMS é bastante usado pelos bancos brasileiros para se comunicar com seus clientes. Sempre que você faz um saque ou uma movimentação com seu cartão, os bancos hoje costumam enviar SMS para os seus clientes. E claro, uma mensagem falsa dessas pode facilmente ser confundida com uma mensagem legítima. Além disso, nós sabemos que a autenticação nos serviços de mobile banking, eles são bem mais simples. Geralmente eles pedem apenas uma conta e uma senha. Detalhes sobre esse ataque, sobre o funcionamento desse ataque, eu vou deixar o link lá no nosso site. Briga entre cybercriminosos, desenvolvedores de ransomware, Petya versus Chimera. Nós sabemos que não existe honra entre criminosos, e um fato recente prova isso. Grupo de cybercriminosos estão brigando entre si, querendo a exclusividade das vítimas. Os desenvolvedores do ransomware Misha e Petya publicaram essa semana 3.500 chaves do seu competidor Chimera. Com essa chave, os arquivos das vítimas, das pessoas que tiveram em seu computador infectado pelo ransomware Chimera, elas podem usar essas chaves para decifrar os arquivos, né? Essas chaves foram publicadas num post no Pastebin. Nós sabemos que os ataques de ransomware estão na moda atualmente. Em quase todas as edições aqui do Resumo de Notícias, nós temos falado sobre esses ataques e sabemos que o Brasil tem sido duramente atacado por essas pragas. Possível vazamento de 200 milhões de contas de usuários do Yahoo. Se você tem uma conta no Yahoo, olha, é hora de você trocar a senha. Criminosos têm anunciado a venda de um dump, uma base de dados, onde há supostamente a senha de 200 milhões de usuários do Yahoo, que não confirmou e nem negou a veracidade dessas informações. Alguns usuários reportaram que receberam e-mails do Yahoo solicitando a troca da senha, mas mesmo assim o Yahoo não confirmou o ataque. Os criminosos estão vendendo os dados. São os mesmos caras envolvidos em ataques feitos contra o MySpace e contra o LinkedIn. São os mesmos criminosos, né? Esse dump contém nomes de usuários, senhas, data de nascimento e meio secundário estão sendo negociados por 3 bitcoins, algo em torno aí de $1,300. Por via das dúvidas, nós recomendamos aos nossos ouvintes que troquem as suas senhas no Yahoo, e o mais importante, que essa senha seja única, ela não seja usada em nenhum outro serviço online. Se você não quiser ter esse trabalho de ficar criando uma nova senha para cada serviço que você tem conta, use um bom e velho gerenciador de senhas. Corretora de Bitcoin sofre roubo de $72 milhões. E olha, falando em Bitcoin, uma corretora da moeda virtual chamada Bitfinex, localizada em Hong Kong, reportou ontem que foi vítima de um roubo onde 120 mil bitcoins foram roubados em um ataque onde eles ainda não têm maiores detalhes. Eles sabem apenas que esses 120 mil bitcoins sumiram. Olha, o montante desse roubo é grande. Isso equivale a $72 milhões. O roubo teve um impacto muito grande no mercado de Bitcoin. A cotação da moeda virtual teve uma queda de mais de 20% em apenas um dia, né? É complicado, e aí fica a pergunta para os nossos ouvintes: você investiria o seu dinheiro em Bitcoins? Aeroporto no Vietnã sofre ataque cibernético. Autoridades do governo do Vietnã reportaram que 2 aeroportos no país, na cidade de Hanoi, sofreram um ataque cibernético onde painéis com as informações dos voos foram hackeados, além do sistema de som desses aeroportos. Os atacantes deixaram nos painéis mensagens contra o governo do Vietnã e também contra o governo das Filipinas. E também o site da principal companhia aérea do país foi invadido. Um ataque bastante interessante, mas que não chegou a comprometer os voos, a saída dos voos do aeroporto. O governo do Vietnã atribuiu o ataque a cybercriminosos chineses porque o país está envolvido numa disputa territorial com a China. Vimos recentemente que outros ataques similares aconteceram em outros países. Esperamos que isso não se torne uma tendência. O status da bateria do seu celular pode ser usado para espionagem. Uma pesquisa bastante interessante do pesquisador Lucas Olejnik detalhou que sites podem ler o status da bateria do seu celular através de uma API específica desenvolvida pela W3C, que é aí um órgão regulador de padrões web. Um dos pontos positivos desse recurso é que quando um site pode verificar se a bateria do seu celular está no fim, e ele pode aí então parar a execução ou processamento de scripts ou de carregamentos que vão exigir aí mais recurso do seu celular. Mas como tudo tem um lado mal, né? Esse pesquisador afirmou que empresas de propaganda têm usado esse recurso para outras finalidades, porque quando a bateria do celular está no fim, os usuários tendem a se comportar de maneira diferente, como, por exemplo, concordando em pagar mais por um serviço ou por uma compra, porque eles querem finalizar logo o processo antes que a bateria acabe. Os fabricantes de navegadores estão considerando restringir o acesso a esse recurso, impedir com que sites possam ver o status da sua bateria, mas no momento nada disso foi feito. Para se proteger, nós recomendamos que os nossos ouvintes usem bloqueadores de propaganda no seu celular. Existem diversas opções gratuitas aí no mercado e detalhes dessa pesquisa eu vou deixar lá no show notes. Google ativa a proteção HSTS para seus domínios. O Google anunciou nesses dias que ativou o recurso HSTS, que é o HTTP Strict Transport Security, nos seus domínios. Esse é um recurso de segurança bastante interessante que existe para impedir alguns ataques, como por exemplo um ataque de downgrade de protocolos, um ataque de sequestro de sessão e, claro, ataques de main the middle. Basicamente, esse recurso permite ou faz com que usuários que acessem a versão HTTP de um dos sites do Google seja automaticamente redirecionado para as versões HTTPS. Esse padrão ele foi criado em 2012, mas a sua adoção ainda é bastante baixa, provavelmente porque essa implementação me parece que é bastante trabalhosa. Que bom seria, não, se mais serviços online, se mais serviços na internet adotassem esse mesmo padrão de segurança. Isso garantiria mais segurança para todos os usuários da internet. E na última notícia, enviada pelo nosso ouvinte Vaine Barreira, eu quero comentar que a polícia desbloqueou um celular de um investigado usando uma réplica 3D de um dedo investigado. Vejam vocês, esse fato bastante interessante ocorreu nos Estados Unidos. Para prosseguir com uma investigação, a polícia americana pediu para especialistas da Universidade de Michigan para recriar um dedo 3D de um investigado que já havia morrido, mas a polícia estava em posse do seu aparelho e também das suas impressões digitais. O experimento deu certo, a polícia foi capaz de desbloquear o smartphone do morto, porque o pessoal da universidade conseguiu aí reproduzir um dedo 3D usando as suas impressões digitais, que foi fornecida pela polícia, e assim eles conseguiram obter dados que estavam no smartphone para continuar essa investigação. Olha, um fato similar aconteceu aqui no Brasil, onde escolas de trânsito, né, escolas de que negociam aí ou que têm alunos para tirar sua carteira de motorista, né, fizeram o mesmo, onde eles criaram dedos falsos de silicone para poder logar em sistemas de biometria. Nós sabemos que esses sistemas, eles não são uma bala de prata, as identificações biométricas, elas podem ser buladas facilmente, e o que é pior, senhas e nomes de usuários podem ser trocados, mas dados biométricos não podem ser mudados. Muito obrigado por sua atenção, voltamos a nos falar na próxima edição do Resumo de Notícias. Sabe, Vinícius, que às vezes a gente adota alguns temas um pouco desviantes, assim. Mas eu acredito que seja importante a gente fazer, sair um pouco, às vezes, dessa linha, né? E a gente já fez isso em outros episódios também. Mas que no final das contas as coisas estão muito interligadas, né? E o próprio episódio de hoje, a ideia de tentar discutir a influência da tecnologia no comportamento das pessoas, ou ainda tentar responder quem é esse homem de internet, né? Que toca muito também na questão social da coisa, né? Quem é essa pessoa, ou qual é o tipo do sujeito comum, qual é o senso comum da internet, quais os problemas que advêm desse senso comum, ou da pessoa que xinga demais, da pessoa que se esquece e compartilha demais, né? No final das contas, isso também envolve segurança e direito, porque a pessoa que perde os limites e perde as estribeiras do seu comportamento na internet, ela fica sujeita, primeira coisa, a responsabilização legal das coisas que ela faz, jurídica, né? E aí vem o direito da tecnologia, né? Claro, pela responsabilidade civil. Não só da tecnologia, civil, mas é o direito aplicado, né, apenas num ambiente um pouco diferente, mas na essência é o mesmo, né? As pessoas não têm que se respeitar agora porque existe Facebook, né? Sim, elas sempre sim. tiveram que se respeitar, né? Elas não podem acusar ninguém de algo que elas não têm prova, e né? Isso independente se é via internet ou se é com um dedo na cara, né? Ou ofender as pessoas. Esse é um episódio esse é um assunto que nós vamos ficar bem no limite, assim, da nossa especialidade, né? Uhum. E talvez a gente esteja até... a gente tá até correndo o risco de cometer aquele, no nosso ponto de vista, engano, né? Uhum. De achar que, porque tá na internet, a gente pode falar o que quiser, né? Qualquer um pode falar o que quiser sobre o assunto que lhe vier à cabeça, né? E dando ares de especialista, né? Então, acho que a gente tem que tomar bastante cuidado nesse sentido. A gente vai estar, sim, no que diz respeito ao direito à tecnologia e à segurança da informação, sim. Nós temos formação e especialização para falar com autoridade, vamos dizer assim, sobre o assunto. Agora, Nós vamos trazer outras coisas aqui nesse episódio que inclusive nos levam até a reflexões, né? Uhum. A respeito do nosso comportamento e comportamento das pessoas que nós conhecemos. E isso já vai mais pro campo da sociologia e da psicologia. Uhum, né? Uhum. Talvez a gente até pudesse, uma hora, quem sabe, convidar algum sociólogo ou psicólogo para vir conversar com a gente aqui no episódio. Aí sim, seria um episódio bem fora, né? Do nosso normal aqui, sobre essas questões que nós vamos trazer aqui de forma limitada, incidental. Né? É. Limitada e com o fim de fazer com que os nossos ouvintes reflitam um pouquinho, né? Sabe que eu fico com também, e nesse disclaimer que a gente faz, eu acho que a gente corre o risco também, eu fico pensando, às vezes, se a gente não está sendo conservador demais, né? Eu pensar, antigamente que era bom, no meu tempo que era bom, né? Ou as pessoas liam e estudavam mais, né? Antigamente e tal, a gente tem que tomar o cuidado para não entrar por essa linha, ou ainda não parecer prepotente para criticar um tipo de comportamento na internet, né? Que talvez a gente não entenda, né? Talvez não entenda, talvez não esteja fora da... Por isso que o sociólogo teria mais autoridade para falar sobre isso, né? Sem dúvida nenhuma. Claro, claro. A primeira coisa, Vinícius, e a gente já diverge de saída, né? É sobre o papel da técnica. E eventualmente a gente retorna nisso, né? Eu tendo a defender e também não tô fechado nisso, posso ser levado a pensar de forma contrária, mas eu tendo a defender que a técnica, ela não é neutra por si só, né? E aquela velha discussão, né? Há dois autores, o Pierre Lévy e o Galimberti, que dizem que ela não é neutra, ela é condicionada e ela condiciona e ela é condicionada pelo meio. Né, sociedades, por exemplo, muito violentas ou sociedades com pouco estudo ou sociedades com uma determinada categoria tendem a criar técnicas nesse meio, né? Então a coisa meio que se retroalimenta e ela também cria hábitos, né? A própria figura da rede social, daquela coisa de você ir passando, estimula pouco a reflexão, as pessoas vão lendo, e quando você vê, você reflete pouco sobre aquilo, né? E uma das coisas que eu acho que nos importa aqui, eu já abro para tu fazer a tua... defender o teu posicionamento contrário, é que a gente acaba perdendo a finalidade das coisas, né? A técnica tem um pouco disso, né? É aquela ideia de que se algo pode ser feito, isso vai ser feito, e de repente começa a ficar difícil você explicar para as pessoas por que algo não pode ser feito, porque se a técnica permite, né? Uhum. E eu acho que isso está no centro um pouco da perda de controle das pessoas no discurso na internet, né? Assim, eu discordo dessa... E também da mesma maneira, de uma forma não irrevogável, né? Uhum. Mas eu acredito que a técnica, ela é, sim, neutra. A gente pode fazer um bom uso dela ou um mau uso dela, né? E, por exemplo, se a gente pega um martelo, né? Ou pega um facão, uma peixeira, como o pessoal chama lá no Nordeste. Uhum. Ou as tais das machetes, né? Que o pessoal chama lá na África, né? Mas, assim, eu posso usar um facão, né? Eu posso usar ele, sei lá, para cortar o mato, né? Para limpar uma área que eu vou plantar, né? Ou para abrir um caminho por onde eu preciso passar e tudo mais. Ou eu posso usar isso como uma arma para sair matando gente, né? Para cometer verdadeiras chacinas na base de facão. Eu posso fazer. Então, o simples fato do facão cortar ou poder ser utilizado para uma coisa ruim, não acredito que o torne ruim. De forma análoga, eu tendo a ver a questão das redes sociais, né, que vai ser um dos nossos principais pontos aqui. Eu não disse que a técnica é ruim. Quando eu digo que ela não é neutra, o que eu digo é que ela condiciona certos comportamentos. A neutralidade é nesse sentido. Ela pode ser não ser neutra, significa que ela pode ser boa, como ela pode ser ruim. Uh-huh. Agora, ela não é absolutamente indiferente, né? Essa é a minha concepção. E nem eu tô dizendo que a tecnologia, ela é ruim ou é boa, entende? Uh-huh. O que eu tô colocando é que ela é neutra. Ou seja, o facão não induz ninguém a sair fazendo uma coisa ruim ou a fazer uma coisa boa, entende? Ele é neutro. E uma rede social, por exemplo, eu vejo da mesma forma. ela me permite compartilhar coisas boas, me permite fazer ações, vamos dizer assim, de auxílio humanitário, por exemplo, uhum. né, via internet, reunindo pessoas que não haveria outra maneira de a gente reunir que não fosse aquela rede social. E ao mesmo tempo permite que se disseminem discursos de ódio, né? Claro. Até mesmo, algo que a gente nunca ia imaginar, recrutamento de terrorista, por exemplo, via internet, entende? Você uhum. tem um grupo de radicais num certo ponto do mundo, e esse grupo de radicais consegue recrutar pessoas dentro de países que eles querem atingir. Sim. É uma coisa que a gente nunca imaginou que ia poder acontecer. E isso, ou seja, eu não creio que bom ou ruim que a tecnologia influencie de alguma forma, ou seja, determine de alguma forma o uso que dela vai ser feito, entende? Sabe que eu me lembro de um outro cara que é o Eric Jaime, um professor alemão, e ele fala que nessa pós-modernidade, ou se é que a gente possa chamar de pós-modernidade, há uma vontade irrefreável, assim, de se comunicar. As pessoas querem se comunicar o uhum. tempo inteiro. E aí, essa vontade de se comunicar o tempo inteiro, veja, ela condiciona as tecnologias de comunicação, que ampliam. Claro, sem dúvida nenhuma, quem cria tecnologia é o homem, ela não surge por conta própria. Mas é nesse sentido que ela não é neutra, né? Porque é que nem o Wikileaks. Agora o pessoal está começando a reclamar que o Wikileaks divulgou o número de telefone, né, o endereço de pessoas no conflito na Turquia, né? E o pessoal tá, mas estão expondo essas pessoas. E aí ele diz, o Wikileaks é neutro, o que chega lá, ele joga no ar. Isso não é uma neutralidade, isso né? Isso não é neutralidade, você fica à mercê, por exemplo, das pessoas que colocam coisas no Wikileaks, né? Então não há uma neutralidade, porque as pessoas que colocam as coisas lá também não são neutras, mas, né? Então ele pode ser utilizado, sim. Claro, né, mas é que tá, é justamente isso que eu coloco, entende? O Wikileaks, a ferramenta Wikileaks, vamos dizer assim, né? A ferramenta em si, ela é neutra. Agora, o uso que as pessoas fazem dela, vão denunciar um crime. Ah, tudo bem. Ah, vão expor pessoas que pensam diferente, não sei o que. Pronto, foi o que acabou acontecendo. Mas veja, não é a ferramenta que fez isso. Mas a neutralidade que eu coloco não é boa ou ruim. Ela impõe certos comportamentos. O Wikileaks impõe o comportamento de compartilhar coisas. Entende? Nesse sentido, ele está condicionando o meio. Não, ele não impõe. Nesse sentido, ele não é neutro. Ele não impõe. Ele oferece uma forma. Não impõe. As pessoas entram e vê que você pode disponibilizar coisas sem ser identificado, e você acha que isso não condiciona não. O meio não. Ou não. Não, só um pouquinho. Te dá a possibilidade de fazer e as pessoas, a partir daí, passarem a fazer uma coisa. Impor é outra coisa. Impor é obrigar. Mas isso no campo de vista social, né? Obviamente, ele não obriga as pessoas a fazerem isso. Né? Mas, por exemplo, e aí vem o próximo passo aqui, que é quem é esse cara da internet, né? Uhum. É o cara hiperconsumista, né? O pessoal do direito fala muito nisso, né? E eu tendo a acreditar nisso também, que o fenômeno da internet é um fenômeno de consumo, né? A pessoa, para estar no meio tecnológico, ela precisa consumir, mais ou menos, mas ela precisa consumir. Aí tem aquela velha história, antes você tinha só um computador, agora você tem, né, o computador, o tablet, o telefone celular, o relógio, a internet das coisas, e vem um turbilhão de consumo também, né? Então, esse cara da internet, ou a técnica digital atual, joga o cara um pouco pro consumo, né, para consumir demais, né? E o próprio modelo de Google e Facebook com anúncios de compras, né, te joga também um pouco pro consumo, um pouco não, né, mas te insere no mercado de consumo cada vez mais agressivo, né? E não é nenhuma crítica ao capitalismo aqui, né? É só uma constatação. A gente ainda usa nos nossos navegadores esses bloqueadores de ads, né? Uhum. E é interessante quando a gente chega num computador que não tem esses bloqueadores, você vê que a experiência ela é completamente diferente, né? Ah, sim. É uma poluição só. Uhum, uhum. Mas aí é o seguinte, né? Nós temos dois aspectos aí, né? O Facebook é uma empresa, né? O Google é uma empresa e assim por diante, e essas empresas, elas obviamente, elas têm o objetivo de obter lucro, assim como a nossa empresa tem esse mesmo objetivo. Claro. Né? É natural que seja assim. Né? Ainda assim, elas não, embora elas procurem influenciar as pessoas que ali estão, né, a comprarem o produto, ou seja, a ideia de botar uma, se fazer uma pesquisa e mostra lá anúncios junto, né, produto, né? A ideia é influenciar e fazer com que a pessoa adquira aquele produto daquele anunciante. Sim. É assim que funciona a coisa, né? Se eu anuncio através de ti e eu consigo vender, então eu pago para ti para fazer mais anúncio porque eu vendo mais, né? Então é a influência, nesse sentido não há dúvida nenhuma. Sim. Isso por parte de quem oferece o serviço, né? Por parte de quem usa o serviço, né, ou seja, o usuário, né? A questão é o que que ele, que uso que ele faz desse serviço? E acho que essa é a grande discussão que a gente vai ter hoje, né? Como é que ele utiliza, ou como é que ele se vê nesse meio? Será que ele se dá conta de que ele é alvo o tempo todo desses anúncios, sabe? Será que ele se dá conta que o objetivo de fornecer uma ferramenta dessas para ele não é fazer com que o mundo seja melhor, e sim que colocar ele dentro do rol de possíveis consumidores dos anunciantes daquela ferramenta, né? Sim. Então, eu acho que a pessoa tem que ter essa consciência, né, do que é de fato, o que são de fato essas ferramentas. E como, de fato, ele deve se comportar. E aí a gente começa a entrar na discussão toda, né? É um condicionamento, né? É. Um dos grandes problemas é que você é condicionado por muitas dessas tecnologias a se comportar de uma determinada forma. E aí a gente entra, talvez, numa analogia que possa ser feita, né? E, na verdade, essa analogia ela vem sendo feita e talvez seja na mitologia uma das histórias mais citadas, né? É a história do Narciso. Né? E até a gente anotou aqui que uma das facetas desse homem da internet é um narcisista, hedonista, ultra individualista. Tá, mas aí tu diz que a tecnologia, ela, é que eu não quero entrar de novo na discussão. É que tu falou que a tecnologia faz com que a pessoa tenha esse tipo de comportamento, sabe? E, no entanto, eu não creio que a internet, Facebook, seja lá o que for, tenha tornado as pessoas narcisistas. Elas já são narcisistas, elas já têm necessidade de se admirar e se apresentar para as outras, e a tecnologia apenas dá uma ferramenta mais eficaz para ele fazer isso. É nesse ponto que, de fato, que a gente discorda, porque, veja, a partir do momento que você cria, por exemplo, uma rede social baseada na imagem pessoal, né, ou que você começa a criar meios para que a imagem pessoal seja o tempo inteiro lançada ali, né? Por exemplo, de um telefone com uma câmera na frente para que você tire fotos de você mesmo, você está favorecendo esse sujeito narcisista. Mas não está tornando ele narcisista. Mas ele já é narcisista. Eu não digo que torna, mas eu digo que favorece. Nesse claro. Ponto que eu acho que não é neutro, entende? E aí, só pra gente explicar quem é o Narciso, né? Na história da mitologia, era um jovem. Mitologia grega, muito, né? Muito belo, um cara que era muito bonito, enfim, ele. Várias mulheres se apaixonavam por ele, várias ninfas se apaixonaram por ele, e ele desprezava negava todas elas. Inclusive uma delas, a Eco. Né, que gostava dele, aí depois teve um problema entre os dois, ela foi punida com a pena de só poder responder e não conseguir iniciar uma conversa, e aí daí o nome do Eco. Quando a gente grita numa caverna e só recebe a resposta do que a gente disse, né? E uma dessas ninfas pediu para que ele fosse punido, e a deusa da vingança atende o pedido dessa ninfa que foi rejeitada por ele e o pune com o sentimento de amar e não ser correspondido. E aí é nessa perspectiva que ele se apaixona pela própria imagem. Quando ele vê a imagem dele refletida no lago, ele se apaixona completamente pela própria imagem e fica nessa contemplação até definhar e morrer. Ele morre contemplando a própria imagem. Exato. E eu acho que isso é bem interessante quando a gente fala num narcisismo de internet, né? E sobre a coisa de você ficar vendendo, entre aspas, a sua imagem o tempo inteiro. Tudo é a sua imagem, né? Você sai a viajar, a primeira coisa que você faz é postar uma foto de você lá naquele lugar, né? Você favorecendo. E isso é um narcisismo e de uma forma mais intensa, ele é inclusive um transtorno psicológico, né? Pessoa que tem, e aí tem as explicações eróticas disso tudo, né? Freudianas da coisa. Mas eu acho que é uma boa forma da gente começar a delinear muitos dos comportamentos que a gente vê hoje em dia, né? Essa coisa do narcisismo digital, a venda da pessoa como mercadoria e os riscos que isso acaba trazendo também para a própria pessoa, né? O problema da autoexposição, né? Oversharing. Aí que tá, havia uma revista, na verdade, pelo que eu andei vendo, a revista ainda existe, né? E eu não vou citar o nome aqui, mas todo mundo deve saber qual revista é. Que fica mostrando a vida dos famosos e tal. Inclusive, de vez em quando eles vão para uma ilha. Ah, agora cita o nome, todo mundo vai saber. Não, deixa assim. Tá, quem não sabe, vai procurar, né? Tem que procurar essa aí. Então, o pessoal vai para uma ilha e aí fica, né? Aí o fulano de tal. Aí o casamento do Beltraninho. Depois a separação do Beltraninho. Eles têm um castelo também, não tem? Tem um castelo, o castelo, né? Aquela coisa toda. Então, fica mostrando aquelas frivolidades da vida dos famosos, né? Inclusive apresenta uns como que eu sempre quis ser mochileiro, não tem uma muito legal que eu uso numa palestra, né? Uma dessas capas diz assim, que eu sempre quis ser mochileiro, não sei o que, cara, duvido que aquela pessoa tenha posto a mochila nas costas e tenha ido de hostel em hostel por aí, mas tudo bem. Bom, mas aquilo ali era algo limitado às pessoas famosas, né? Porque não é um espaço que está disponível para todo mundo, né? Naquela revista, por exemplo. Quando surge a questão das redes sociais, e a primeira delas, mais famosa, pelo menos, foi o Orkut, né? Antes de dar espaço ao Facebook, que acabou com destruiu com o Orkut. Tu tinha o MySpace também, mas isso era mais nos Estados Unidos, né? O MySpace foi mais limitado, aqui não foi tão... Não houve um boom, assim, no MySpace aqui. Quando isso apareceu, as pessoas tiveram a chance ou tiveram a oportunidade de cada uma ter a sua própria revista, em que ela pode falar das frivolidades da sua vida. Ou seja, o que ela comeu, como é que ela acordou hoje, qual a opinião dela sobre as coisas que estão acontecendo, para onde ela viaja, para onde não viaja. O problema que ela teve no restaurante, que ela almoça todos os dias. Isso, exatamente. Comprou um novo carro, ou trocou de emprego. Viagem que fez e tal. Então, acaba virando uma edição particular, digamos assim, daquela revista, né? E as pessoas acabam alimentando esse ambiente, esse sistema, esse software, né? Com as suas informações, falando da sua vida, dos seus filhos, do cachorrinho de estimação e assim por diante. Com um objetivo puramente... Tá, agora eu posso estar sendo generalista demais, conservador, né? Conservador demais, mas em geral com um objetivo narcisista, né? Assim, de promover a própria imagem ou procurar demonstrar para os outros que sua vida é perfeita, que ela é feliz. E esse é um comportamento visto do ponto de vista sociológico, né? Ou seja, a sociedade se comportando desse meio. Você não está falando especificamente do fulano, do Beltrano. De como se comporta como grupo, né? O grupo se comporta assim. Exatamente. E aí a gente percebe que as pessoas estão... As pessoas da nossa relação, muitas vezes a gente vê isso, né, Guilherme? Do pessoal abusando... desse recurso, ou seja, abusando dessa exposição, quase como se achando o foco de um certo interesse. Ou seja, assim como na revista, né? Quem aparece na revista, como é uma coisa limitada, apenas algumas pessoas conseguem aparecer naquela revista, né? E pouquíssimas vão para a ilha e vão para o castelo, né? E para a baleia. Ali a pessoa sabe que ela está sendo vista por muita gente. E é por isso que compra um espaço nessas revistas, nesses meios. Na rede social, a impressão que eu tenho é que muita gente acha que virou centro de atenção, sabe? Acha que a sua opinião É o ultraindividualismo, né? É, acha que essa opinião, assim, realmente importa, no sentido de... Eu queria dizer assim, eu acompanho certas pessoas no Face, e elas dizem assim, pra quem quer saber o que eu penso sobre tal coisa, assim, cara... Sabe? Sim. É uma coisa muito estranha, porque mesmo a gente, quando grava esse podcast, né? Segurança Legal, né? Uhum. A gente tem noção de que muitas vezes a maior parte das pessoas não vai ter interesse pelo que a gente está tratando aqui, né? Claro. O público em geral. Alguns vão ter interesse, outros vão concordar, outros vão discordar, mas a nossa opinião não passa de uma opinião, né? Quando não fundamentada em informações, vamos dizer assim, científicas, né? Em estudos feitos e tudo mais. É. E a gente tem consciência disso, sabe? Mas tudo isso que a gente está falando aqui, e essa figura de um narcisismo pós-moderno, nós não inventamos isso, né? Tem uma série de autores, claro, sociólogos, o Guy Lipovetsky é um, o Zygmunt Bauman é outro, que vem falando isso há muito tempo, né? Uhum. A própria figura do narcisismo numa sociedade moderna acompanha um pouco a história da moda, né? A moda é ancorada nisso. Você se vender como mercador, então não é algo tão novo assim. Eu acho que é algo que se expande agora, né? Uhum. Interessante também notar, o Lídia, desses, que as coisas que são mais curtidas nas redes sociais é quando a pessoa muda a foto dela. Então, quando você muda a foto, você tende a ter um número maior de curtidas nessas mudanças. Ou seja, é bem uma representação dessa coisa da imagem, né? Do hedonismo. Né? Aconteceu comigo agora esses dias, né? Uhum. Eu troquei minha foto no perfil e eu até ocultei aqui a... Tava procurando pra ver quantas curtidas houveram, pra te dizer. Uhum. Mas foi uma das publicações que mais teve curtida. Isso é natural, é natural. Poxa, eu troquei a foto, entende? E, mas é a questão, eu não sou da valorização, um cara bonito, da imagem, assim, né? Então não tem por que curtir a minha foto. Tem duas coisas aí. Primeiro no âmbito da responsabilidade, né? A gente está falando sobre hedonismo e tal, mas de uma forma geral você perdeu o controle sobre o que você publica. Você não pensa mais. Uhum, sim. Né? A coisa não tem mais uma finalidade. É você republicar e retratar cada vez mais a sua própria imagem, né? Ou as coisas que você vem fazendo. Né? Isso cria um ambiente em que as outras pessoas também querem fazer isso. A própria Sherry Turkle fala, né? Você tem aquele sentimento de recompensa quando a pessoa curte algo que você fez. Então, se cria um ambiente muito propício ao compartilhamento de coisas frívolas. Mas as pessoas deixam de perceber que há pessoas do outro lado, né? Que há efeitos de tudo que se faz na internet. Não é um mundo diferente, é o mundo, né? A vida real é ali também, né? Mas muita gente tem uma sensação, né? Ou a tecnologia favorece isso, que o fato de você não ver uma pessoa do outro lado não quer dizer que não exista uma pessoa do outro lado. Né? A tela te dá um pouco essa sensação de que você está no seu mundinho ou de que aquilo não tem reflexo nenhum, quando não é verdade, né? E aí um grande risco é, até para a própria privacidade, é uma coisa um pouco... É complexo, né? Porque as pessoas reclamam e cada vez mais a gente vê novas violações de privacidade, violações de dados, né? Mas, ao mesmo tempo, isso também é favorecido pelo próprio comportamento das pessoas, né? É um paradoxo da privacidade, na realidade. A gente se preocupa com privacidade, mas as pessoas também deixam de pensar nisso, nessa autoerosão, talvez, eu não sei por que isso, né? Mas talvez favorecidas por esse ambiente de oversharing, de bom compartilhamento sem parar o tempo inteiro, né? E aí tem uma coisa interessante com relação à tecnologia, né? As pessoas vão publicando aos pouquinhos, né? Elas vão, assim, colocam uma informação ali, uma foto aqui, e assim vai indo, né? Depois, quando você pega... Se você pega uma pessoa... Ah, não, converso com alguém, não me importo muito com a minha privacidade, não tenho, eu só posto coisas que não tem problema nenhum, sabe? Uhum. E que não me expõe e tal, não sei o quê. Aí se você pegar e abrir o perfil dela, né, e começar a analisar o que tem ali dentro como um todo e não separadamente cada uma das publicações dela, você tem uma imagem daquela pessoa bem, bem profunda, né? Sim. E se você faz isso com a pessoa junto, olha, se você é amigo, é capaz de você perder um amigo. Uhum. Né? Porque as pessoas ficam realmente incomodadas quando você faz isso. É como se você estivesse obrigando ela a olhar para um espelho que ela não quer olhar, entende? É um tanto complicado. Ou seja, deixa quieto lá, entende? Não quero saber do meu perfil. Eu quero ir postando como se fosse uma coisa que eu posto e passou. Posto e passou. Uhum. Né? Quem curtiu, curtiu, compartilhou e passou. Na verdade, não passou, tá tudo lá. Sim. E aí você tem como analisar essas postagens todas dentro de um contexto mais geral, mais amplo, né? Sim. E as pessoas ficam muito incomodadas quando elas veem isso sendo feito com o perfil delas. Escrutinado, né? Esse é um paradoxo, né? Porque elas publicam tudo, ficam escrevendo tudo da sua vida, achando que não tem... E não tem problema. Aí, se dizendo até bem abertas a compartilhamento e tudo mais. Aí, se você vai lá e faz uma análise em cima e junta aquilo tudo, a pessoa fica brava com você. É um comportamento. Fica chateado contigo. É um comportamento meio que se parece com os vícios, né? O vício, você, muitas vezes, a pessoa sabe que faz mal, quer parar de fazer aquilo, mas não consegue. Uhum. E aí, eventualmente, precisa lidar com os efeitos negativos do vício, sei lá, o cigarro ou outra droga qualquer, né? Outros vícios qualquer, né? Eu acho que a gente, como sociedade, se viciou demais na tecnologia, sabe? E a gente chega aos absurdos de repente, no âmbito da educação, alguns defenderem que tu precisa ter tecnologia o tempo inteiro, em tudo, na sala de aula, e precisa recolher dados dos alunos e tal, quando, na verdade, muitas vezes o que falta... me parece, né? É justamente coisas que estão fora da tecnologia, né? O estudo, a leitura, você se debruçar sobre um texto, né? Ler um texto, interpretar um texto, ler um livro, não vejo nada de mal nisso, né? E veja, a gente está falando sobre alguns aspectos negativos, a gente não é contra a tecnologia, né? Basta ver o papel que a tecnologia teve nos últimos movimentos políticos do mundo inteiro, nos últimos, sei lá, 5 anos, né? Desde 2009, 2010, ali até hoje, e aqui mesmo no Brasil, né? Sem entrar no mérito de cada um dos movimentos, 2013, agora pela questão do impeachment, a internet teve um papel fundamental em ligar as pessoas diferentes, né? Mas, ao mesmo tempo, o cara de internet, ou esse cara de internet, né? Ou um comentarista de Facebook... Esse cara sou eu, né? Ele tem um pouco dessa frivolidade, né? O Guilherme Lipovetsky fala no radicalismo bugiganga, né? E alguns ainda falam sobre ativismo de sofá, né? É uma coisa que serve muito bem pra mídia e tal, mas no fundo, né? Ficar reclamando muito na internet não muda tanto o mundo assim, né? Vocês concordam comigo, não? concordo contigo. Principalmente no âmbito político, né? Talvez o voto ainda seja uma forma de você... ou outro tipo de conscientização, né? As pessoas não lembram em quem votaram, mas ao mesmo tempo reclamam muito, né? É o problema da reclamação, né? Mas cada vez mais a gente tem recurso, como aplicativos e tudo mais, por exemplo, para acompanhar aqueles nos quais a gente votou. Ah, é verdade. Né? Ou seja, uma possibilidade que a tecnologia nos dá, né? Essa é a parte positiva, né? Você participar com discussões em projetos de lei, isso, como a gente já fez, né? Como a gente já participou e tal. Isso é muito legal. Guilherme, eu queria puxar uma coisa que é mais para ti do que para mim, tá? Para comentar. Tá, nessa onda aí do pessoal se expor, tá? Ficar falando o que bem entende na internet, tá? A gente tem a liberdade de expressão, né? A gente pode falar o que a gente quiser. Né? Mas essa liberdade encontra certos limites. Sim. Que parece que o homem de internet não se dá conta desses limites, né? Não. E aí ele começa, por exemplo, a xingar, a dizer que tal pessoa é ladrão, ou que fulano de tal é um criminoso, que o Beltraninho, né, aí chama de algum palavrão, coisa parecida, né? Uhum. E acha, ou até curte, eu não publiquei, mas eu curti. Ou replicou, né? Eu compartilhei, mas eu não publiquei. Como é que fica essa questão com relação ao direito? Sabe que tem uma... Não é novo isso, mas o direito já conhece há muito tempo a figura do abuso do direito, que é quando você tem um direito que você pode exercê-lo licitamente. É um direito que... Lícito, né? Pode parecer um contrassenso, mas é um direito que você tem, subjetivo, que você pode exercer, porém você exerce esse direito de forma anômala. fora dos fins sociais, fora dos limites econômicos, fora dos limites da boa-fé e por aí vai. Uhum. Né? E a gente nota, porque o homem de internet é um cara que reclama muito, né? É o cara que reclama de tudo, ele tem que falar mal de tudo, ele tem que dar a opinião negativa dele para tudo, né? E nisso nasce a figura do abuso do direito de reclamar. Que o direito do consumidor já conhece muito, e é algo, porque o direito do consumidor ele nasce para proteger o consumidor, né? O consumidor visto como um ser vulnerável, né? um ente vulnerável, que não tem conhecimento técnico sobre o produto que consome, por aí vai, uhum. E aí nasce o direito do consumidor. Só que você tem também o abuso no direito de reclamar pelo próprio consumidor, né? Então, hoje, qualquer coisinha que acontece, o mero incômodo do dia a dia natural, que deveria ser assim, absorvido pelas pessoas no dia a dia, viver é ter incômodos, né? Uhum. Tudo isso acaba se transformando como motivo para você, de forma destrutiva e radical, reclamar de algo, de um produto, de empresa, né? Eu lembro de um caso de improviso, assim, de uma moça que teve um problema qualquer numa pet shop, e aí ela decidiu, como meta de vida dela, destruir digitalmente a vida da pet shop, né? Então começa a criar uma série de mentiras e a agredir com os mais variados tipos de ofensas os donos da pet shop. Ela é processada, veja, o consumidor é processado pela empresa e precisa indenizar não só a empresa, que pediu indenização por danos morais da empresa, né? Uhum. Como os donos danos da morais empresa. Da empresa? É, se o direito reconhece essa possibilidade quando você viola a credibilidade da empresa, né? Ou quando você, algo que você diz sobre a empresa poderia afetar a visão que os outros têm da empresa, né? Da confiança na empresa. Então, nessas situações se poderia ter a questão do dano moral. E esse comportamento, ele é generalizado. As pessoas deixam de pensar que as suas reclamações, que há um limite para a reclamação, há um limite para a crítica, né? Aqui no Rio Grande do Sul também, até um desembargador que é meu colega, o desembargador Ney Widman Neto, ele tem uma decisão muito interessante de uma pessoa numa cidade pequena que passa a agredir o prefeito e os secretários, né, desse prefeito, numa cidade bem pequena, atribuindo a eles desvio de verbas ou que eles seriam ladrões, esse tipo de coisa que as pessoas gostam de falar sobre os políticos, sem prova, né? E de fato, nessa situação, não, isso não havia ocorrido, era uma opinião, um senso comum, né? Esse é o perigo do senso comum, né? Era o senso comum daquela pessoa sobre aquela administração, e ela foi obrigada a indenizar políticos, né? Essa é uma questão um tanto quanto delicada, porque todo mundo tem o direito de crítica, né? O Marco Civil valoriza bastante a liberdade de expressão, isso é algo muito positivo, mas não é um direito absoluto, como alguns querem que seja, né? A própria liberdade de expressão encontra esses limites, e encontra limites também, Vinícius, na própria figura do autocuidado, da autopreservação. Você não deve se preocupar em apenas com a questão de ser processado pelas coisas que você diz, mas sim como isso pode afetar a sua própria vida. É o sitezinho aquele que a gente estava falando antes, né? Ah, o Fire Me. É, o Fire Me é uma... vamos botar no show notes, que isso é muito legal, vamos, o site. Vamos, tá. É o Despeça-me, né? É que é muito interessante, até vamos dar uma olhadinha nele rápido aqui. Só pra gente pegar uns exemplos de... Explica primeiro o que é, né? É o seguinte, é um site que ele agrega tweets, né? De pessoas xingando o chefe, falando mal do seu trabalho, etc. Né? Então, por exemplo, eles têm a seção Maus Empregados, né? Então, se a gente clicar aqui na seção Maus Empregados do Fire Me, tá lá o pessoal escrevendo: odeio meu trabalho, mas preciso de dinheiro. Né? O outro: sem contar que ando cometendo uns erros bem bestas, mas tô muito estressado. Odeio meu trabalho e tô só... Eu dei meu trabalho, não vou ler o resto aqui, daí que tá me complicando. Uma hora esperando os hóspedes que não desceram. Odeio meu trabalho. Meu chefe acha que sou um robô que não tem nem o direito de passar mal. Eu odeio meu trabalho com todas as forças possíveis. Então, essa é a seção dos maus empregados. Na seção dos chefes intragáveis, aí não dá pra ler, tá? Tem uma que minha chefe só fala pi, né? e assim por diante. Né? Agora o FDP do meu chefe tá um amor. Isso, sim, vai. Aí tem o chefe que se, né? Aí tem várias menções ao chefe que se, né? Uhum. E tem os assassinos em potencial. Essa sessão é que eu mais acho mais interessante. Né? Coloquem um deles aqui, 5 canecas de café e eu ainda quero matar minha chefe. O próximo, eu quero matar minha chefe para me fazer acordar às 5h30, num sábado. Hoje é um daqueles dias que eu quero matar minha chefe. É. Sabe que há dois aspectos aí. Primeiro é o empregado, ele tem a liberdade de criticar a sua empresa, de criticar o seu local de trabalho, de se manifestar, inclusive publicamente, sobre condições ruins do seu trabalho. Isso é garantido pela Constituição. Então, nessa perspectiva, não é problema em você lançar uma crítica na internet sobre o seu trabalho. Agora, isso tem limites, né? Porque quando você passa a ofender ou até mesmo ameaçar o seu chefe, inclusive pode haver efeitos penais aí, né? Uhum. Né? Se você diz que quer que uma pessoa morra, ainda mais numa situação atual de que os terroristas brasileiros que foram presos lá por dizerem coisas na internet, né, ganha um pouco de perigo e ganha relevância jurídica esse tipo de coisa. Mas eu acho que o exemplo maior aqui é para mostrar a falta de controle. Essa intenção de compartilhar e de dizer tudo é tão grande que as pessoas perdem absolutamente o limite. Uhum. Você pode perder um emprego por causa disso, se o seu chefe vê que você diz que quer que ele morra, né? E por justa causa, eu diria. Você perde ali a confiança no empregado, né? Como é que você vai confiar no empregado que diz isso sobre o seu chefe, né? Na minha opinião, ultrapassa a liberdade de expressão que o empregado teria, né? Pois é, né? É algo que a gente vê diariamente acontecendo, né? Pessoal xingando acusando outros de terem feito coisas que não, para as quais nem provas tem, né? E eu não tô falando agora apenas questão de políticos, né? Políticos, mas nas questões particulares, como tu colocou, na questão da pet shop, né? Claro. E eu ouvi isso de um aluno meu. Que ele desconfiava que uma pessoa tinha... Que o vizinho teria feito alguma coisa com o gato dele, uma coisa assim. E disse assim, se eu descobrir que essa pessoa fez, eu vou destruir a vida dela. E assim, mas como é que tu vai... Daí eu provoquei, né? Eu perguntei, mas como é que tu vai destruir a vida... Como é que tu pretende fazer isso, destruir a vida dela, né? Disse, eu vou começar a botar um monte de coisa no Face. Ah, sim. Sabe que um dos problemas de um ultraindividualismo, né, que tem a ver com narcisismo também, a paixão por você mesmo, ou achar que você é o centro de tudo de verdade, faz com que você esqueça do outro, né? Sim. Se você só pensa em você mesmo, o outro não tem importância nenhuma. E é um pouco do que acontece quando a gente vê um direito penal, por exemplo, né? Trazendo um direito super repressivo, né? Ou ainda soluções facilitadas do tipo mate as pessoas que violam as leis, que você vai resolver todos os problemas, né? O próprio Lipovetsky que fala isso no livro A Era do Vazio, dando alguns exemplos dessa nova pós-modernidade, do tipo despolitização. Né, a falta da contestação estudantil, né, que isso estaria acabando, né, a facilidade e a banalização do debate, né, de repente, quando você resolve qualquer coisa mandando, matando as pessoas, ou ainda dizendo, vai para Cuba, ou ainda a culpa é do capitalismo, ou ainda, sabe, esse tipo de tá com pena, leva para casa, esse tipo de argumento muito conhecido nas redes sociais, a gente encontra fundamentos para isso, né? Você só pensa em você mesmo, né? Tudo é fácil de resolver. O homem de internet, ou o cara de internet, ele resolve tudo em 3-4 frases em comentário de Facebook. E a realidade é sempre muito mais complexa, né? O ativismo de sofá que tu comentou antes, né? É muito fácil, né? Embora. Tá lá sentadinho. Emite opinião assim, pronto, eu fiz a minha parte. Joguei meu ovo. Joguei, né? Embora a gente veja também o revival da discussão política, né? A questão, e aí realmente eu não sei. se isso é com qualidade, né? Se a discussão é uma discussão de qualidade mesmo, ou se de repente a gente não está debatendo, por exemplo, política ou os problemas da sociedade como um todo, como se fosse uma partida de futebol, sabe? Você tem o seu time, não importa o que o seu time faça, você sempre vai ser contra o outro time, né? Isso é banalização social, né? Banaliza tudo. Isso que tá comentando agora me lembrou do livro Como Ouvir e Como Falar, do Adler. Uhum. Que é muito interessante, né? A gente não... Muitas vezes a gente não sabe falar e, pior, a gente não sabe ouvir. Uhum. E aí isso prejudica. E ele fala nesse livro Como Ouvir, Como Falar, inclusive como ter uma boa conversa sobre um assunto. Uhum. Ou seja, como é que você senta com alguém, discute alguma coisa e discorda, né? Ou concorda, ou suspende o julgamento, como ele coloca, né? Uhum. A respeito de um determinado tema. E ele insiste nessa questão de que a gente tem que efetivamente ouvir o que o outro está falando. Uhum. E a impressão que eu tenho, e isso é uma impressão empírica minha, né? Mas a gente vê vários autores comentando sobre isso, é que é todo mundo falando ao mesmo tempo sem ouvir o outro. Sim. Principalmente nas redes sociais, né? Uhum. Eu não preciso ouvir o outro. Basta eu dar minha opinião e ver quantos curtem a minha opinião. Uhum. E isso, eu não sei se isso contribui de fato para uma discussão, seja ela sobre qual assunto for, sabe? Política ou seja lá o que for. Então, eu acho que a gente fica muito aquela história da gente estar muito junto e muito só, né? Uhum. A gente está muito conectado e ao mesmo tempo muito desconectado, né? Um outro paradoxo da tecnologia, né? Isso, é o que a Sherry Turkle coloca, né? Tu sentar com alguém e ter uma conversa de fato é um tanto complicado, é difícil hoje em dia isso acontecer. Claro. É muito difícil. Porque incomoda, isso traz desconforto, né? Quando a gente discorda, eu e o Guilherme já estava conversando há mais tempo sobre esses assuntos, né, Guilherme? Não é Sim. a primeira vez que a gente discute esses assuntos. Mas isso dá um estresse mental no sentido de forçar a pensar, né? Uhum. Tu tem que refletir, o outro fala e tu fica pensando, tá, mas e esse argumento e não sei o que e tal, daí tu vai trabalhando e tu vai exercitando isso, né? Uhum. E o que a gente vê no Face é um monte de gente falando ao mesmo tempo e ninguém se ouvindo, né, pelo que parece. Esse não é um mal só do Brasil, né? Não, isso é generalizado. O Lipovetsky fala na virtude da superficialidade, né? E a gente tá vendo isso muito no debate americano, né? Da presidência americana, de repente o Trump, com a história do muro, por exemplo, para citar entre as coisas que ele fala, né? De repente você resolve o problema construindo um muro entre Estados Unidos e México e fazendo com que os mexicanos paguem, né? Sim. Ou seja, você desconsidera o outro sempre, né? E eu acho que o ultraindividualismo e desconsiderar o outro é um pouco a raiz, assim, ou um pouco um pensamento talvez inconsciente do homem de internet, né? Você tem como virtude ser estúpido ou ser superficial sobretudo, e aí emergem aqueles discursos estúpidos, né, de todos os lados, né, de ambos os lados, né. E eu lembro de um outro sobre essa indiferença com o próximo, né, e sobre como a gente vê cada vez mais situações em que se pensa menos no próximo, né. Eu não vou dizer o nome ou a situação, mas me mostraram esses dias essa coisa de telefone celular, né. Uhum. E a conversa muitas vezes, dependendo do ambiente, ela mesmo sem tecnologia, ela passa a ser fica girando em torno da tecnologia. Então, um grupo de pessoas sentada numa mesa, cada uma com seu celular, e a conversa era você fica comentando sobre os vídeos que você recebe pelos grupos do WhatsApp. Uhum. Essa é a conversa, né? E em um dos momentos, a conversa vira para pessoas sendo agredidas, né? Então, os grupos passam a... Não é só um problema de cyberbullying ou um problema de revenge porn, né? É mais amplo do que isso. É você desconsiderar completamente a imagem do próximo. Então, você fica passando a imagem de pessoas mortas, de pessoas sendo torturadas, né? Não, esse aqui era um ladrão que foi metralhado e tem o corpo da pessoa toda destruída. Ou esse aqui aconteceu não sei o quê, tomou uma facada na cabeça. Guilherme, sobre isso eu te dou dois exemplos próximos, tá? Que eu tava próximo que as pessoas que sofreram com isso me comentaram, tá? Diretamente comigo. E que foi o seguinte: uma delas, houve um acidente, né? As pessoas estavam, jovens num carro se acidentaram e o carro pegou fogo, né? Começou a pegar fogo e tal. E em vez, e pessoas desceram, pessoas que passavam pelo local do acidente, no momento do acidente pararam e filmaram as pessoas vivas dentro do carro. Pegando fogo? Sim. E não fizeram nada. Não pegaram o extintor, não fizeram nada. Entende? Ah, mas o extintor não funciona, não interessa. Tu vai soprar se der para soprar. Né? Tu vai fazer alguma coisa. Mas não, elas filmaram. E depois isso foi compartilhado, né? Não. Foi compartilhado no WhatsApp na época com todo mundo, assim. Isso foi parar em tudo que foi canto. Em uma outra situação, um pai de família morreu. Né? As circunstâncias da morte não interessam, mas ele morreu. E o corpo dele estava no local ainda, né, da morte, no local público, né? Estava aberto. Uhum. Né? E parece que uma pessoa que foi prestar socorro fotografou e os filhos dessa pessoa, por isso que eu falei pai de família, né? Os filhos dessa pessoa receberam a notícia da morte do pai pelas fotos no WhatsApp. Na escola. Sabe que há várias ações contra esse tipo de situação, a publicização de imagem de pessoas mortas, né? Várias ações, uma delas até contra a polícia, né? Que chega, que publica fotos de autópsia, né? Ou seja, a polícia técnica, né? Perícia técnica, melhor dizendo. E há várias ações... Enfermeiros que fizeram... É isso. O caso, né? Aquele do cantor morto também, que foi, foi filmado, né, por uma das pessoas que trabalhavam ali, né? Sim. O direito reconhece a proteção da imagem do morto, né? Mesmo que ele esteja morto, você transfere para a família essa possibilidade, né, de buscar uma indenização pela violação da imagem do morto e pelo sofrimento que a família tem em ver um ente querido em circunstâncias terríveis, né? Uhum. E isso tudo está muito ligado, né, que, na minha opinião, é a situação de você desconsiderar o próximo. Não importa, você não pensa quando transfere uma imagem dessas, que de repente um familiar daquela pessoa possa se sentir mal com aquilo, ou talvez não seja aquilo que aconteceu, né? Uhum. Que é outro exemplo da senhora que caiu do ônibus, né? Ah, é verdade. Você mesmo me contou, né? Um outro aspecto do homem de internet, ou desse cara de internet, é acreditar em tudo que lê na internet e não refletir sobre a origem daquilo. Isso é muito perigoso, né? Porque foi o que aconteceu com essa senhora, né? Sim, ela tava descendo do ônibus, né? E ela caiu, e o motorista, então, né, como uma boa pessoa, né? Uhum. Desceu do ônibus pra ajudar a pessoa a se levantar, né? Uhum. Nesse meio tempo, alguém fotografou, né, a cena e postou na internet como sendo ônibus atropela a senhora, uma coisa assim. Uhum. Ou seja, não foi aquilo que aconteceu, entende? Não era. E o senhor, o motorista, passou a ser hostilizado. Passou, né? Ele passou a ser hostilizado porque ele teria atropelado aquela senhora, entende? Uma senhora. Ou ela tava descendo, ele arrancou com o ônibus. Aí começaram a surgir várias versões, né? Uhum. Mas enquanto na realidade era ele ajudando a senhora a se levantar, que ela tinha caído. Né? Ela tinha levado um tombo por conta própria, sozinha, ela caiu e ele foi ajudar ela, né? Uhum. Então a internet transforma qualquer um em vilão, né? É o exemplo da moça que foi espancada até a morte porque ela foi confundida com uma bruxa. Isso aconteceu em São Paulo. Sim. E ela era uma doente mental, né? Ela tinha, não sabia. Ela tinha problemas mentais e tal, ficava só em casa, tinha umas coisas assim. Eu termino, Vinícius, com o seguinte: eu não sei se a gente, se de repente a gente não perdeu a linha e falou sobre várias coisas ao mesmo tempo, né? Eu acho que, de repente, o que nós estamos vendo hoje é quase um dever de ser Narciso. Uhum. Porque fica cada vez mais difícil explicar, ou de repente você passa a ser um alienígena quando você tenta explicar para as pessoas o porquê que você não quer ser exposto. Uhum. E isso tem um reflexo jurídico muito importante no controle do direito da própria imagem, que todo mundo tem o direito de controlar a forma como a sua imagem vai ser utilizada, mas é um problema crucial para a privacidade e para a proteção de dados pessoais. Porque se as pessoas passam a não entender o porquê que esses direitos são importantes, a proteção da honra, a proteção da imagem, a proteção de dados, de privacidade, os próprios negócios vão ignorando isso também e, de repente, fica cada vez mais difícil de proteger esses direitos, né? E eu acho que um pouco a origem disso está na desconsideração do próximo, né? Talvez a gente esteja depois da Segunda Guerra, com a criação dos direitos humanos, enfim, aquela coisa toda, né? A valorização dos direitos humanos em pós-Segunda Guerra e com tudo que aconteceu com a Alemanha nazista e tal. Você tem uma valorização disso, mas parece que a gente está numa outra fase, numa descendente, assim, numa desvalorização completa de tudo isso. E talvez precise acontecer alguma coisa para que se revalorize isso, né? Por isso que a gente vê, por exemplo, li uma notícia de dia desses que esse foi o pior ano para os imigrantes no mundo, né? Não vi essa notícia. Toda a questão da europeia e como os imigrantes estão sendo vistos, né? Como eles estão fugindo dos países, não estão sendo aceitos por outros, talvez a gente esteja vendo um revival do que aconteceu no século passado, no meio do século passado, né? Guilherme, eu encerro a minha participação, né? Colocando, assim, mais uma vez, a gente lembra o nosso disclaimer, né? Que a gente fez no início, a gente está aqui emitindo opiniões, né? Embora algumas fundamentadas e, claro, fundamentadas naquilo que a gente leu, naquilo que nos agrada. Tem que tomar esse cuidado, né? Claro. E, então, não, que os nossos ouvintes não tomem isso como uma tentativa de dizer a verdade, né? Com letra maiúscula. Sim. Mas sim, chamar para reflexão. Ou seja, o que a gente está fazendo nas redes sociais? Né? O que eu estou fazendo ali? Até que ponto a minha exposição pode vir a me prejudicar, ou pior, pode prejudicar outras pessoas, né? Sim. Familiares, sim. Filhos, etc, né? Como a gente já discutiu naquela questão das crianças na internet, né? Num outro episódio do Segurança Legal. E embora a gente tenha fugido um pouco da questão do assunto foco, né, do nosso podcast, eu acho que é sempre bom nós termos essa discussão em mente, né, termos esse assunto em mente, quando a gente avalia situações concretas, digamos assim, que a gente vai lidar com o direito à tecnologia, sim, com segurança da informação, sim, porque não tem como isolar o ser humano, né? Às vezes o pessoal de TI, eu vejo alunos meus falando isso, né? Ah, o problema é o usuário, acaba com o usuário, acaba os problemas, sim, né? Sim. Só que a tecnologia, o sistema, os softwares, tudo, isso serve para atender a nós humanos, né? A nós usuários. Né? Nós somos usuários em vários momentos. Ela serve para isso. Então a gente tem que entender o comportamento das pessoas. Ou a origem dessas coisas, né? Até mesmo a própria questão da segurança da informação, não foram poucos os pesquisadores que se aventuraram, pesquisadores da área da ciência da computação, tá? Que se aventuraram na área da psicologia, da sociologia, tentando compreender como é que as pessoas influenciam ou afetam ou comprometem a segurança das informações. Por que que a pessoa sabe que tem... Por que que ela insiste em revelar, por exemplo, uma informação que ela sabe que não deveria revelar? Sim, claro. Né? Aquele gostinho de poder dizer, ah, eu não poderia falar, mas... Sim. Sabe aquela coisa? Por que que as pessoas agem dessa forma? O por que que as pessoas, por mais que sejam informadas dos riscos, aí o Schneier várias vezes entrou nesse assunto, né? Várias vezes escreveu sobre isso. Por que que as pessoas avaliam tão mal os riscos? Envolvidos com relação à questão da segurança. Então, por mais que a gente tenha fugido um pouco do nosso tema foco do podcast, né, a gente não pode ignorar que esse comportamento, entender esse comportamento, é muito importante para a gente entender como certos mecanismos de segurança funcionam ou não vão funcionar. Certo. E jurídicos também, né? E aí também, jurídicos também. O próprio problema que a gente tem em resolver conflitos, né? Com todos os instrumentos modernos que a gente tem, de repente fica cada vez mais difícil você resolver conflitos, né? É curioso isso, né? Um amigo contava dia desses, eu já disse que já tinha acabado, né? Mas um amigo contava dia desses numa faculdade de direito que passou a ter uma discussão pelas redes sociais lá porque alguém teve que esperar não sei o que no atendimento, sabe? E de repente você você vê dentro de uma faculdade de direito pessoas que deveriam estar sendo treinadas para resolver conflitos. Gerando conflitos. Criando conflitos que poderiam ser resolvidos, né? Às vezes é muito mais você falar com a pessoa do que lançar na internet uma reclamação qualquer. Sim. Aquilo vira uma bola de neve e aí claro, começa a falar assim. Guilherme, esse é o grande problema. Foi matéria de jornal, inclusive, e já tem escolas me chamando para conversar sobre isso, tá? Uhum. O grande problema dos grupos de pais. No WhatsApp? Isso, grupos de pais no WhatsApp. Os pais não vão mais falar com o professor, entende? Uhum. Não, eles não vão mais lá. Eles ficam reclamando entre eles e falando mal dos professores, das pessoas, entre eles nos grupos. E vai criando uma massa ali. Exato. E quando não tem a pessoa na tua frente, aquilo que tu citou antes, né? Ah, sim. Quando não tem a pessoa na tua frente, é muito fácil tu falar qualquer coisa sobre ela. Claro. É muito fácil tu discordar dela, né? É muito fácil. Agora, tu sentar frente a frente com ela e ter uma discussão e dizer pra ela, olha, eu não concordo com o que tu tá fazendo, isso é muito difícil de ser feito. E ouvir o contrário, né? E ouvir o contrário. Por isso, mais uma vez... É muito bom, né? E por isso, mais uma vez, eu encerrando de vez a minha participação nesse episódio. Tá, vamos encerrar. Né? Vamos lá. Eu recomendo o livro Como Ouvir, Como Falar, do Adler, do Mortimer Adler. Uhum. E era isso, eu encerro minha participação com essa recomendação. Certo, obrigado Vinícius, obrigado aos nossos ouvintes que ficaram até aqui mesmo com um tema um pouco desviante, né? Esperamos que tenhamos contribuído um pouco para descobrir quem é esse homem de internet. E nos encontramos agora no episódio 108, Vinícius. 108 do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima.